Hebreus capítulo 11, acompanhe na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, começando no primeiro versículo, diz: ora, a fé é a certeza, diga certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos, diga entendemos. Quando entendemos, temos certeza. Quando não entendemos, não temos certeza. Insegurança é uma característica de muita gente que desde a infância não teve entendimento das coisas. E segurança é uma característica de todo filho de Deus que verdadeiramente é conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera certezas, ele gera fé. E fé é uma certeza. Fé é uma certeza. E o texto continua dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Foi pela fé que Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que versículo estranho. Homens e mulheres que viveram pela fé, esperança, certeza, convicção, mas não alcançaram. Viram de longe, mas não alcançaram. A fé não demanda que as coisas aconteçam. A fé é uma certeza que pode existir em nós, ainda que não vemos as coisas. O texto poderia ser entendido por nós assim: Abraão teve tanta fé que ele gerou filhos ainda que não pudesse. Sara, por fé, gerou filhos ainda que passando, já tendo passado a hora. Ele não viu. O que que ele não viu? Ele não viu a promessa do Senhor: Abraão, você será pai de uma multidão. Ele só viu o filho, Isaac. O que foi que ele viu? A semente. A promessa, ou melhor, a fé, nos permite ver a semente. Quem menospreza a semente não tem colheita. Quem valoriza a semente tem colheita, ainda que nas próximas gerações. Eu estava olhando a Áurea com a sua filha aqui. E eu estava olhando a Carol adorando ao Senhor ali. Sim, Jesus, que coisa maravilhosa. Perseverar numa igreja, perseverar em relacionamentos, crendo que o Senhor está fazendo algo, ainda que a gente não veja, e colher na vida dos nossos filhos o fruto da perseverança. Eu estava olhando aqui a Rebeca tocando violão, e tocando bem. Meu Deus, o que é perseverar e ver o Senhor cumprindo as promessas dele na vida dos nossos filhos? O que é perseverar? E quem é que pode perseverar? Quem tem certezas. Está escrito na palavra. A palavra é o meu referencial. Eu não duvido do que está escrito na palavra, porque a palavra é o decreto eterno de Deus. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza de que não é minha emoção, meus sentimentos, meus sonhos. É o que está escrito na palavra. Então eu preciso saber do que está escrito na palavra. Porque ainda que não aconteça na minha geração, como Abraão não viu, vai acontecer nas próximas gerações. Ainda que eu não veja, eu creio, eu tenho fé. Eu tenho fé. O texto continua, vale a pena você gastar um bom tempo lendo todo o capítulo 11 de Hebreus. Eu queria pedir que você que fosse ainda a Romanos. Veja o capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração é a oração de Deus por Israel, e a oração de Deus por Israel é que, para que salvem, se salvem. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Visto que não conhecem a justiça de Deus, o povo de Israel busca estabelecer a sua própria justiça. E a justiça do povo de Israel, de uma forma bem clara, é cumprir os mandamentos. Qual que é a minha justiça? Qual que é a sua justiça? Qual que é o nosso conceito de justiça? Porque o texto está dizendo que nós não aplicamos a justiça de Deus e aplicamos a nossa justiça. Aplicamos a nossa justiça porque não conhecemos a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Biblicamente falando, o que é a justiça de Deus? Não é o que é quem é. Jesus é a justiça de Deus. Não é a minha justiça, é Jesus. Não é a minha religião, é Jesus. Não são os meus conceitos filosóficos, teológicos, ideológicos. É Jesus, a pessoa divina de Jesus. E como é que eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus pela palavra e eu conheço Jesus pelo seu corpo. Eu conheço Jesus estudando a Bíblia através do Espírito Santo, não através apenas do meu intelecto, mas inspirado pelo Espírito Santo. E eu conheço Jesus na comunhão do corpo, porque o corpo, o grupo de irmãos que caminham com a mesma visão, a mesma obra do Senhor dentro, é a igreja, é o corpo de Cristo. Caminho, eu conheço Jesus caminhando com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo realiza as obras de Cristo, não as obras religiosas que nós estabelecemos, que o mundo estabeleceu, e cada um é diferente em cada religião. Não se trata disso. Então eu preciso estudar a palavra. E o versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo, ele é o filho de Deus, ele se fez uma pessoa física, mas ele é Deus, e como Deus ele é infinito, é insondável, ele é inescrutável, ele é Deus. Ele não está comportado nas nossas teologias, nas nossas ideologias, nas nossas filosofias, nas nossas liturgias. Deus é Deus soberano. E tudo que importa é conhecer a Deus. E Deus se conhece através de Jesus. Jesus disse aos discípulos: vocês me veem há tanto tempo e dizem que não conhecem ao Pai? Eu e o Pai somos um. Então, se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso conhecer a palavra. E a fé vem pela palavra. Então, qualquer certeza de Deus, não fundamentada na minha religião, ou no que eu acho, no que eu penso, mas fundamentada nele, virá pela palavra, pelo conhecimento, pela leitura, pela vivência da palavra. E a palavra é Jesus. E eu conheço Jesus lendo as Escrituras e convivendo com o corpo. Quanto menos eu convivo com o corpo, menos eu conheço a palavra. E quanto menos eu conheço a palavra, menos fé eu tenho. E quanto menos certeza eu tenho, menos entendimento eu tenho. E quanto menos entendimento eu tenho, mais dúvidas eu tenho. E quanto mais dúvidas eu tenho, mais inseguro eu caminho. E quanto mais inseguro eu caminho, mais decisões erradas eu tomo. E quanto mais decisões erradas eu tomo, mais erros eu acumulo na minha vida. Eu e você precisamos de fé. Abra comigo em Abacuque, capítulo 2. Profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2, diz: sobre a minha torre de vigia estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: Abacuque, escreve a visão. Olha esse versículo. E torna-a bem legível sobre tábuas. Você já viu isso aqui? Isso aqui é o versículo do outdoor. Primeiro outdoor do mundo. Deus vira para Abacuque e diz: escreve sobre tábuas bem grande, de tal forma que todo aquele que passa possa ler. Bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Em outras versões, ele inverte: para que aquele que até correndo possa ler. Mas essa versão aqui, ela traz um entendimento muito mais amplo. Para que todo aquele que leia o que está escrito possa andar na mesma instância, na mesma velocidade, na mesma dimensão do que está escrito. Abacuque, escreva um decreto meu e escreva bem grande sobre tábuas, para que todos possam ver. E como diz algumas versões, para que até aquele que passa correndo veja. Passei na estrada e vi o outdoor. E estava escrito de uma forma que dá para ler. Não é um texto com letrinha pequena e não, passando correndo eu leio. Mas nessa versão aqui, o texto mostra um outro aspecto. Até para que aquele que leia passe correndo e corra com ela. Quando nós lemos, quando nós recebemos com os nossos olhos um feixe de luz que tem letras, e essas letras compõem um decreto eterno de Deus, aquilo entra para o nosso espírito. Por isso precisamos ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mas eu não entendo mais, leia a Bíblia. Leia, entendo, porque o entendimento virá de Deus que te deu a Bíblia. E quando nós lemos, essa fotografia cravada no nosso espírito nos faz correr, nos faz andar, nos faz ir adiante. Não tem dúvida, não tem insegurança, porque é pela Bíblia, pela palavra que vem fé. E o Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura haverá, achará fé na terra? Estamos perdendo a fé. E estamos vendo as pessoas cada dia mais em dúvidas, inseguras, cheias de ideias, porque o Google disse 1 milhão de coisas, o vizinho disse 1 milhão de coisas, e eu penso 1 milhão de coisas, e a minha alma diz 1 milhão de coisas, e ainda vem uns dardos do inimigo que dizem 1 milhão de coisas. Eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. O justo viverá pela fé. Abacuque está dizendo, Deus falou com ele: escreva. Porque a visão é ainda para um tempo determinado e até o fim e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Sabe o que é alma inchada? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. O que é uma alma inchada? Hã? Pode pensar em arrogância, mas você pode pensar também nela inflamada. O que é uma alma inflamada? Doente. O que é uma alma doente? Uma pessoa complexa, cheia de complexos, melhor dizendo. Uma pessoa cheia de traumas, uma pessoa cheia de medos, uma pessoa cheia de inseguranças, uma pessoa cheia de dúvidas. É uma pessoa com a alma doente. Uma pessoa curada, convicta, deixa comigo. A alma é o centro das emoções, das vontades e das decisões. Não tem jeito, nós não seremos pessoas sem vontades. Deus nos fez pessoas com vontades. Vulneráveis a vontades. E uma vontade nos leva a tomar decisões. Nós somos pessoas que precisam tomar decisões todos os dias, centenas e milhares de decisões, as milhares de decisões inconscientes que o nosso organismo tem que tomar. E um número incontável de decisões conscientes que eu e você temos que tomar, e se protelamos, nós erramos, nós perdemos, nós deixamos passar o tempo. E quantas decisões a gente falou assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou... Ai, por que eu decidi aquilo? Por que eu fiz aquilo? Porque a nossa alma é o centro das emoções, da vontade e das decisões. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções, porque as emoções comandam a vontade. E a vontade culmina em decisões. E como alimentar minhas emoções? Pela palavra. Como devem ser minhas emoções? Firmadas nas certezas que vêm pela palavra. Não são as certezas que vêm pelo meu conceito, pela minha filosofia, pela minha ideologia, pela minha experiência de vida, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu necessito. Não, pelo que está escrito nos decretos eternos de Deus, uma vez que eu crie que a Bíblia é o livro de Deus. Ah, mas foi escrita por homens. Não, ela não foi escrita por homens. Deus usou homens para escreverem o que ele estava revelando à humanidade. E se alguém perde essa referência, é literalmente alguém que deixa de acreditar numa bússola. Para onde eu tenho que ir? Você tem que ir para o norte, meu filho. Mas onde é o norte? Põe a bússola, meu filho. Mas eu pus a bússola. Para onde ela está apontando? Para lá. Então vá para lá. Mas e se ela estiver errada? Então você está perdido. Você simplesmente decide crer que o norte da bússola é o norte e ponto final. Mas quem fez essa bússola? Foram homens. E se ela estiver errada? E se... está vendo? É uma decisão sua. Pronto, eu não entro nessa discussão. Eu quero ter certeza. Essa bússola, não interessa se está ou não está, ela para mim está certa. Ela está dizendo que o norte é para lá que eu vou. Assim é a Bíblia, a bússola de todo homem. Está escrito na palavra. E não me interessa nada, eu vou fazer o que está escrito na palavra. Eu quero ter certezas. E as minhas certezas virão da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O justo viverá pela fé. Não existe outra forma de viver senão pela fé. Não busque provas, não busque materialização antes de você acreditar. Acredite antes de ver materializado. Essa é a condição de todo aluno. Essa é a condição de todo discípulo. Essa é a condição de um motorista. Aonde fica a rua tal? Vira aqui à direita, duas à esquerda, e ele tem que crer. Ah, sei lá se esse cara está falando verdade. Ih, esse é homem. O homem pode estar mentindo. Então você não vai achar a rua, mas você vai ter que decidir. Eu decido crer. E eu vou experimentar. E eu vou entrar pela segunda e à direita e ver à esquerda. Oh, ele falou certo. Eu acertei, cheguei no lugar. Da mesma forma tem que ser a minha vida e a sua vida. Está escrito na palavra que eu tenho que cuidar assim da minha vida, da minha casa, do meu casamento. Eu tenho que decidir assim. Eu tenho que andar assim. Eu vou experimentar crer na palavra. E eu vou construir certezas todas as vezes que eu segui o que estava dito, funcionou, é realmente verdadeiro. Então, eu estou construindo certezas, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ah, mas eu estou enfrentando uma luta, estou enfrentando... Qualquer que seja a questão que nós estejamos enfrentando, o justo vive é por fé. Diga para o seu irmão, o justo vive é por fé. É por fé. Você vai tentar a vida, você vai acertar muitas vezes, mas o justo vive é por fé. Os milagres de Deus, as portas abertas, os caminhos aplanados, eles surgem diante de nós por fé. E não confunda fé com aquele sentimento religioso, fulano é pessoa de tanta fé, né? Poxa, eu queria ter a fé de ciclano. Poxa vida, essa igreja é uma igreja assim que traz pessoas de fé, né? Uma pessoa de fé vai mais à missa, não é isso? Não, enganado. Fé não leva ninguém à religiosidade. Uma pessoa de fé não vem mais ao culto. Ou melhor, uma pessoa que vem ao culto ou só frequenta as coisas religiosas não significa ser uma pessoa de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Que ouvir é esse? Você já viu uma mãe dizer assim, você me ouviu, menino? Você está me escutando? Você sabe o que ela está dizendo? Ela não está em dúvida se o menino está surdo ou não. Ela não está conferindo se o som chegou no ouvido dele, não. Ela está dizendo assim, você me ouviu? Sim, mãe, eu ouvi. O Senhor está dizendo assim, a fé vem por ouvir. Eu ouvi, eu li, eu vi, eu recebi e eu vou seguir. Eu corro isso de dar com a cara na parede lá na frente. Corre. Você acha que corre? Então vá. Corra o risco. Mas você vai descobrir que se tiver andado pelo que está escrito aqui, você não vai dar com a cara na parede, você vai ver portas abertas. As coisas verdadeiras de Deus acontecendo em nós, através de nós, para nós, por nós. Quais são as questões da sua vida? Um justo vive é pela fé. Abraão nos ensina também uma outra coisa. Veja Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 20. Vamos começar a ler o verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a descendência, não somente a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já se fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você quer ser fortificado na fé? O texto não está dizendo, você quer ter fé? Lá atrás nós já lemos, para ter fé, a fé vem pela palavra. É a palavra que é a bússola. Então eu tenho certeza de que é isso aqui. Se eu tenho certeza, eu vou andar nisso. Agora eu preciso fortalecer a minha fé. Como é que eu fortaleço a minha fé? Porque o maligno vai cirandar o tempo todo para enfraquecer a nossa fé. Ih, você não leu? Você não creu? Você está dizendo que ouviu lá na mensagem? E aqui, ó, o que está acontecendo? Olha na verdade, agora você não está lá na igreja, agora você não está lá com aquele irmão, agora você não está lendo a Bíblia, agora você está no meio do problema. E olha as coisas que estão acontecendo. Olha isso aqui que vai acontecer. Isso aqui vai, vai afundar. Isso aqui vai... Olha aqui, olha... Eu preciso ser fortalecido na fé, Senhor. Como? Dando glória a Deus. Duas receitas, irmão. Você quer coisa mais prática, mais clara? É mais difícil alguém criar motivo para discutir, duvidar, do que crer nisso daqui. É isso mesmo, a fé vem pelo ouvir? Vem. Essa é a bússola? Essa é a bússola. Então anda por ela. Eu quero, Espírito Santo de Deus, que conhece tudo de Deus, eu quero me aprofundar na palavra, eu quero conhecer o reino de Deus, eu quero conhecer o que a Bíblia diz acerca desse assunto, daquele assunto, dessa minha questão, desse meu homem, dessa minha área da minha vida, eu quero conhecer, e eu vou seguir o que a bússola diz. Como Abraão, sem saber para onde ir, ele creu e seguiu. Ele creu, eu sou já um velho de 100 anos, eu não tenho como ter filho mais, eu não tenho vigor nem para ter uma relação com a minha mulher já passou do tempo de menstruação, de ovulação, é impossível, mas se Deus falou, eu vou crer, e porque ele creu, ele recebeu um filho, e esse filho é o pai, junto com ele são os pais de três religiões no mundo. Com qualquer uma das confusões dessas três religiões, são as três maiores religiões do mundo, são as três fundamentais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Você vai estudar no islamismo um mundo de aberrações. Você vai descobrir no cristianismo, e principalmente entre nós evangélicos, um mundo de baboseira e de coisas erradas e deturpadas. Você vai descobrir no cristianismo, em qualquer uma das religiões cristãs, um mundo de conceitos errados. Você vai descobrir no judaísmo um mundo de práticas e conceitos errados. Mas essas três religiões, esses três povos, tomam Abraão como pai. Perderam o rumo das coisas e criaram liturgias e filosofias e ideologias e se misturaram. E até hoje nós sofremos, estão debaixo de tanta influência religiosa. Mas Abraão gerou uma nação através de Isaac que compõe hoje quase o mundo todo. Pela fé. Agora, pela fé, eu não posso vencer esse medíocre problema que está me perturbando a vida há tantos anos. Não é possível, Deus. Me ensina a aplicar fé nesse assunto, naquela questão. Me ensina a avançar com fé nessa questão, nesse assunto, nesse problema. Eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Por último, irmão, Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o meu culto racional? Vir ao culto? Não. Frequentar igreja? Não. Ser muito religioso e não perder nenhuma missa? Não. Fazer boas obras e ser um cara assim muito, muito bondoso? Não. Qual é a minha dimensão de culto ao Senhor? O que que o Senhor está chamando de culto na bússola, aqui no texto sagrado? Meu culto racional é levar a Deus como sacrifício vivo meu corpo. O diabo não pode criar nada. Ele deturpa tudo. Então, nas seitas e religiões que ele domina por todo o universo, em toda a humanidade, por toda a terra, em toda a humanidade, ele sempre usou sacrifícios humanos. E até hoje usa. O Brasil é cheio de lugares em que coisas esquisitas acontecem, pessoas somem, desaparecem, aparecem mortas. E a polícia sempre desconfia de magia negra. Mas verdadeiramente existe sacrifício humano. Até hoje. Os índios no Brasil fazem sacrifício humano. Algumas tribos de índios no Brasil fazem sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos acontecem sem a gente nem saber que são sacrifícios humanos. Em várias áreas da atividade humana. Foi um acidente. Não, não foi um acidente. Foi um pacto. O diabo faz isso. Por que que Deus pediu sacrifício vivo e agradável com o nosso corpo? O que significa isso? Nunca seria numa dimensão de destruição. O Senhor está dizendo, não, você não precisa sacrificar seu corpo dessa forma, não. O que eu quero é que você entregue seu corpo e toda a sua dimensão física para o meu governo. Sabe as suas atividades físicas? Deixe que eu governe. Sabe sua agenda diária? Deixe que eu governe. Sabe o seu corpo físico? Não ponha ele no pecado. Muitos ainda acreditam que se é crente não pode beber nem fumar. Porque crente não pode beber nem fumar. E às vezes tem muito crente que fala isso. Não, não pode beber e fumar, porque Deus proíbe. Que Deus proíbe coisa nenhuma. Você e eu somos livres para tudo. Você pode beber e fumar, mas ao beber e ao fumar você está destruindo o seu corpo, ao invés de apresentá-lo para Deus. Ao comer toda aquela gordura da picanha que você ama, você está destruindo o seu corpo, que deveria ser consagrado a Deus. Deus é muito mais prático, muito mais lógico do que a gente imagina. Deus não é esse Deus religioso e místico e cheio de mistérios e coisas. Não, Deus é um Deus simples, prático. Ofereça o seu corpo. Você não trai sua mulher, você não trai seu marido, você não adultera, você não tem relacionamento sexual antes de uma aliança de casamento, porque o seu corpo é santo. Você não faz com o seu corpo o que sua alma bem quer. Você oferece o seu corpo como sacrifício vivo. Esse é o meu culto. E quando eu me reúno assim para cantar, para ouvir uma palavra, para uma liturgia que a gente se acostumou a ela, não é porque eu estou cumprindo minha religião. É porque eu tenho motivos de gratidão. Afinal de contas, todos os dias, eu estou andando pela fé. Eu estou conhecendo o meu Deus. Eu estou apresentando a Ele o meu corpo, minha dimensão física, minhas atividades, minhas preocupações, tudo que envolve minha vida física, temporal, eu estou ofertando a Ele para que Ele seja o que governa. Eu tomei essa decisão. E quando eu tomo essa decisão, eu busco o reino dele em primeiro lugar, todas as demais coisas me são acrescentadas. Então Paulo vem e diz assim, ó, esse é o culto racional. Você pode ir à igreja, você pode ser crente, você pode ser o pastor, você pode ser religioso ao extremo, mas se o seu corpo, sua dimensão física, começando pelo seu corpo, não é consagrada ao Senhor, não é governada por Deus, tem valor. Você só está repetindo mecanicamente atos religiosos, sejam eles de qualquer religião. Mas se o Espírito de Deus conduz sua vida, se o seu corpo é templo do Espírito Santo e você é guiado pelo Senhor, então você está honrando ao Senhor, você está debaixo da graça, do governo, do reino dele. E o versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, não tomais a mesma forma desse século, que jaz no maligno, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que foi que Descartes disse? Hã? Penso, logo existo. Você pode encontrar um monte de coisas erradas nas filosofias desses homens. Mas esse cara falou uma coisa certa. Penso, logo, existo. Por que que ele diz? Eu não sei se ele disse isso por isso, mas eu posso dizer que ele pode ter dito isso porque, verdadeiramente, o pensamento é o universo onde todas as coisas acontecem. Nada acontece fora se antes não aconteceu na mente. A mente é a interface que comunica o mundo espiritual ao mundo físico. Por isso eu preciso cuidar do que eu ponho na minha mente. Quem me inspira? Quem eu tornei como meu mestre? Quem eu leio? Quem eu ouço? O que eu assisto? O que está entrando para a minha mente o tempo todo? Porque vai ficar alojado, arquivado, dados, códigos, informações, conceitos, referenciais na minha mente. Por isso a Bíblia diz assim: enchei abundantemente o vosso coração da palavra de Deus. E coração, ele está falando desse centro da vida. Eu vou enchendo a minha mente da palavra de Deus e ela será acionada na hora que for preciso. Eu estava conversando com uma senhora essa semana e ministrando a ela, e ela disse assim: há anos que eu leio a palavra. Ela não está participando de religião nenhuma, de igreja nenhuma, ela está sozinha vivendo lutas violentas. Mas ela disse: nessa semana eu comecei a me lembrar de textos lá de Gênesis, e eu falei assim: como é que eu estou me lembrando dessas coisas? Como elas ficaram guardadas dentro de mim? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, e ela não volta vazia. Enche a tua mente da palavra, enche a tua vida da palavra, enche o teu coração da palavra, porque é pela palavra que vem certezas, que vem fé, e é pela fé que o justo anda. E Paulo vem e diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, muda a vossa forma de pensar, troca os conceitos humanos, troca essas coisas que você tem como muito seguras, pelo que está escrito na palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se eu mudar a minha forma de pensar. Se a minha forma de pensar for segundo a palavra do Senhor, minhas emoções serão outras. Porque vem uma má notícia. Sabe o que aconteceu? Você vai perder o emprego, vai ficar na dívida, vai ficar no pior. Não, sabe o que vai acontecer? Está escrito na palavra do Senhor que o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Sabe o que eu tenho certeza? Não é da incerteza que o mundo gerou para mim. O que eu tenho certeza é do que está escrito na palavra. E é nisso que eu vou firmar a minha vida. É por aqui que eu ando, porque o justo vive pela fé. Não vai me faltar coisa nenhuma. E todos os temores, todos os medos, todas as inseguranças vão embora, porque eu creio no que está escrito aqui. Transformai-vos pela mudança da vossa forma de pensar e experimentareis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo 3: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Olha o que Paulo está dizendo: pela graça que me é dada, eu digo a cada um de vós. Pensa comigo aqui. Volte sua atenção aqui para mim. Paulo está dizendo que ele ensina isso pela graça que foi dada a ele. Paulo está dizendo: a mim foi dada uma porção que me faz ensinar você. Eu comunico isso a você porque eu recebi de Deus um dom, uma graça de comunicar às pessoas essas coisas. E Paulo estava tão certo que hoje, 2014, 2000 e tanto, 2000 anos depois, eu e você ainda estamos aprendendo de Deus através do que ele compartilhou. Paulo está dizendo: eu recebi uma porção e eu estou agindo em cima da porção que eu recebi. Aí ele diz como ele está agindo: me é dada a cada um dentre vós que vocês não saibam mais do que convém saber. Paulo está dizendo: o que eu vou ensinar a vocês, eu ensino porque eu tenho autoridade mediante a graça que me foi dada. E o que, que eu estou ensinando a vocês? Não saibam mais do que se deve saber. Mas Paulo está dizendo também aqui nas entrelinhas, saiba o que deve ser sabido. Não fique na ignorância. O que vale a pena ser conhecido, senão as verdades de Deus e o seu reino? Pode ser as verdades da medicina, irmão. Você não sabe as verdades da odontologia? Isso não te faz servir as pessoas? Isso não te faz curar pessoas? Isso não faz a obra de Deus através da sua vida? Isso não te dá também o sustento? Conhecer uma verdade de Deus sobre odontologia, sobre engenharia, sobre cozinha, sobre educação física, sobre qualquer área do conhecimento humano. Saiba, conheça. Você não precisa se preocupar em saber mais do que deve saber, mas se preocupe e se ocupe em saber o que precisa saber. Eu vou estudar, eu vou conhecer. Sejam as verdades de Deus no universo do conhecimento humano, sejam as verdades prioritárias e mais importantes de Deus do seu reino eterno. Eu quero conhecer, porque eu vou encher a minha mente de verdades de Deus, e a verdade transforma, a verdade liberta. Essa palavra gera fé em mim. E Paulo diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Paulo está dizendo, não adianta você querer saber mais do que convém saber. E eu estou afirmando, baseado aqui nas entrelinhas do que Paulo está ensinando, numa análise, numa dedução simples, que eu preciso saber o que eu devo saber. Eu preciso conhecer a palavra. E já vimos que pela palavra vem fé, vem certeza. O meu povo perece por falta de conhecimento. Com o que eu estou ocupando meu tempo, minha mente, meu coração? O que, que eu estou alimentando minha alma, meu espírito, minha mente? O que, que eu assisto? O que, que eu gasto tempo lendo? O que, que eu faço com a minha vida? Eu preciso apresentar meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, eu não vou me ocupar com essas coisas. Eu quero me ocupar mais com o Senhor. Porque eu estou sabendo o que vai acontecer. Eu vou me encher da Tua palavra. Eu vou saber o que eu devo saber. Paulo disse, não saiba mais do que deve saber. Agora, Paulo explica por quê. Paulo vem dizer assim, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu estou ensinando a vocês que vocês não precisam saber mais do que se deve saber. Saibam com moderação. Agora, qual que é o referencial para a moderação? O que, que é saber com moderação? Saiba segundo a medida da fé que você recebeu. Porque Deus dá uma porção de fé para cada um. Deus deu uma porção para Paulo que ele diz assim, eu posso ensinar a vocês. Você é tão convencido, Paulo? Não, eu não sou convencido, eu sou seguro do que Deus me deu. Eu sou seguro do que Deus me falou. Eu sou seguro do que Deus me ensinou. De vez em quando eu sou confrontado. Mas você está muito firme, está muito assim, você é o dono da verdade. Não, eu estou seguro do que Deus ensina. Mas e se você estiver errado? Se eu estiver errado, eu estou errado. Mas eu estar errado não muda o que a palavra de Deus disse. Eu posso estar todo errado, mas a palavra continua sendo fiel, verdadeira. E se eu proclamar a verdade, não sou eu quem estou proclamando. Eu estou apenas reproduzindo o que um dia eu recebi de Deus. Esta é a verdade de Deus. Mas pode ser que... Aí já entrou dúvida. Então, quem é que garante? O Espírito Santo. Se você for ao Espírito Santo, ele vai te mostrar que toda a verdade da palavra é a verdade. Então, Senhor, eu preciso cuidar para que eu, primeiro, não queira saber mais do que se deve saber. Eu não quero ser uma pessoa que fica buscando conhecimento por buscar conhecimento e sem perceber me tornei uma pessoa que busca saber mais do que se precisa saber. Agora, eu também quero cuidar para eu não ser uma pessoa que não sabe com moderação, que não busca saber o que se deve saber. Eu quero saber o que se deve saber, Senhor. Mas, por último, eu quero ser uma pessoa que tem uma porção de fé para saber o que se deve saber. Porque o referencial do que eu devo saber é a minha porção de fé. E agora, Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Aumenta a minha fé. Porque eu não quero passar a vida inteira sabendo pouquinho e não podendo saber mais, porque essa é a minha porção de fé. Eu quero que a minha porção de fé aumente para que eu possa saber mais. E ao saber mais, eu conheço mais o teu reino, tu és infinito. E ao conhecer mais o Senhor, eu tenho mais certezas acerca do Senhor. E ao ter mais certezas, eu posso andar por fé em áreas mais desafiadoras, mais elevadas, e crescer, e abençoar outras vidas, e ser transformado, e ser uma pessoa, um agente transformador. Eu quero isso. Eu quero crescer na minha fé. Então, basta eu voltar no início de tudo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E eu preciso mudar a minha forma de pensar pela palavra. Eu quero viver isso, Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Você pode orar ao Senhor por um instante. Nós estamos em um dia de vigília. Uma vigília diurna. Nós vamos até o final da reunião das 18 horas, em jejum, em oração, em intercessão aqui. Se por acaso você não sabia que essa é a programação do dia, você pode voltar qualquer horário da tarde e nós vamos estar aqui orando, adorando, buscando o Senhor, lendo a palavra. Tem grupos de irmãos que estão se revezando a cada hora. E se você pode abrir mão de qualquer programação desse dia, vai valer a pena para você. Eu quero me aprofundar, Senhor, no conhecimento de Deus. Eu dispenso religiosidade, religiões, conceitos, ideias. Eu quero ter uma experiência pessoal, inconfundível, com o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler as Escrituras, e eu quero compreender, e eu quero aprender, e eu quero crescer em fé, e eu quero ter certezas de Deus. E as certezas de Deus não é porque eu consigo provar, as certezas de Deus é porque elas geram frutos sobrenaturais, que o homem não produz. Elas geram frutos na minha vida, frutos do caráter, mansidão, bondade, fidelidade, verdade, longanimidade e dons do Espírito Santo para fazer a obra de Deus nesta terra. Eu quero isso, Senhor. Forma mais prática de você começar. Aplica um assunto da sua vida. Senhor, eu tenho um desafio, eu tenho uma preocupação, eu tenho uma angústia, eu quero saber o que diz a tua palavra. E não interessa a circunstância. Não interessa o que eu vejo à volta, como Abraão via seu corpo fraco, impossível de gerar filhos. Eu não quero olhar as circunstâncias, eu quero apenas caminhar por aquilo que está escrito na tua palavra, até ver o fruto. Eu quero te conhecer pessoalmente, Senhor. Eu quero me aprofundar, quero mais de ti, Senhor. qualquer questão material, financeira, profissional, qualquer questão familiar, qualquer questão da alma, diz respeito ao quanto nós andamos por fé. Não diz respeito a Deus estar pensando ou não se vai te responder. Não diz respeito a se você faz pouca ou muita oração, se você jejua pouco ou jejua muito. Qualquer passo, qualquer conquista, qualquer vitória, qualquer alegria, diz respeito à porção de fé que nós temos. Eu quero ter mais fé, Senhor. E eu já aprendi que a fé vem pelo ouvir a palavra, então eu quero mais da palavra. Eu não quero ter dúvidas, eu não quero ser ignorante acerca das coisas espirituais. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero entregar o meu corpo e toda a minha dimensão física, todo o governo da minha vida terrena ao Senhor. Se você quer declarar isso nesta manhã, convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero declarar publicamente, não apenas a essas pessoas, não apenas nesse lugar. Isso é muito pequeno, é muito pouco. Eu quero fazer isso uma declaração pública no mundo espiritual. Eu quero sair do meu lugar, eu quero ir à frente e dizer: Senhor, eu quero entregar minha dimensão física, minha vida, minhas coisas terrenas ao Teu absoluto governo. Talvez você já tenha feito isso numa instância geral, genérica, ampla, mas queira fazer isso num assunto específico nessa manhã, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Senhor, eu ponho áreas, assuntos na minha vida diante do Senhor nessa manhã. Eu quero dar passos de fé, porque um justo vive é pela fé. E se a minha fé estiver enfraquecida pelas circunstâncias, amanhã, segunda-feira, eu vou me fortalecer, eu vou fortalecer minha fé, dando glória a Deus. E, Senhor, e se eu não souber, se eu não tiver certeza, eu vou buscar do Teu Espírito, na Tua Palavra, eu vou buscar na comunhão do corpo com os meus irmãos, entendimento das verdades, e eu vou acreditar. Ainda que a minha alma diga não, não, eu vou acreditar que a bússola está certa. Eu vou acreditar que a Tua palavra é a única bússola que existe em todo o universo. Que a palavra é Jesus. Que Jesus é Deus. Levante a sua voz. Glorifique a Ele. Explica para Ele. Você tem liberdade de explicar para Ele com palavras. É tão importante crer nisso, que é importante explicar com palavras.